nasci pra conhecer o choque estéreo. Fúria do raciocínio, escute e ficarás em estado de choque. Descoberto, mais novo remédio ao cérebro inédito. Levando o usuário ao choque estéreo, energético, sem critério. Do rico ao pobre, do velho ao jovem, ficarás em estado de choque. Vá de posse, toma conta da sua mente, de todo e qualquer ser que diz ser inteligente. Sem contraindicação, via audição, reação, evolução, essa é a intenção. Trutão, efeito fúria, continua solta. Não há lei da física que explica tal força supersônica. Vai lá no psicológico, arregala o zóio logo e será um dos nossos sócios. Ataque em bloco, voto pela união, sem restrição de raça e religião. Alta tensão, arrastão, corre, corre. Todos condenados ao corredor do choque. Choque, pronto pra lavar as mentes sujas. As mentes sujas. Quem faz justiça de uma forma injusta. Justa. Fúria programada pra chocar, descontrolar quem tiver ouvidos pra escutar. Ficará sem estado de choque, sobrecarga é forte. Se for pra chocar, que choque. Ficará sem estado de choque, sobrecarga é forte. Lá. Ficará sem estado de choque, sobrecarga é forte. Se for pra chocar, que choque. Ficará sem estado de choque, sobrecarga é forte. Lá. Quando o som tocar, ficarás prontos pra representar. Ficarás sem choque, o som é forte. Hip hop te envolve sem dar overdose. Filma lá, os mano lá, vê se não é pra chocar. Só quem teve lá é quem poderá falar. Dá atenção, coração na mão, lá pertinho da estação, detenção, ação. Sobrecarregar seu circuito interno pra levar seu cérebro ao choque estéreo. Quero força total, curto cerebral, pagino mal, dona alfabetual, intelectual. Sobrenatural missão, na velocidade do som. Eis o raciocínio em sua mais furiosa versão. Destruição, até os deuses estão chocados. Guerra, fome e homens descontrolados. Alta dose de choque urgente pra essa gente. Minha rima conduz energia pra sua mente. Passa pra frente, leve adiante, sem isolante. Ficarás eletrizante no mesmo instante que eu vi o som surgir, invadir as ruas da fim. Naquele que te manipula. Fúria programada pra chocar, descontrolar quem tiver ouvidos pra escutar. Ficará sem estado de choque, sobrecarga é forte. Se for pra chocar, que choque. Ficará sem estado de choque, sobrecarga é forte. Lá. Ficará sem estado de choque, sobrecarga é forte. Se for pra chocar, que choque. Ficará sem estado de choque, sobrecarga é forte. Lá. Levar o fel do juiz ao réu, pra que valorize o mel, o céu fiel e não o papel. Que compra a inveja que cega, que tira a terra, que promove a miséria na terra. Terra logo, o ódio dos olhos da humanidade. Não gosto, choco quando canto a verdade. Viaje, volte no tempo, são tantos erros que fazem de nós herdeiros do sofrimento. Se julgam gênios, se julgam grandes doutores. No fim dos tempos, os articuladores se julgam reis. Eles mudam as leis, acendo um incenso. Reflita bem, um dia ele vem pra decidir. E aí, como você vai impedir dele vir? E aí, o seu reinado destruir? Fim de jogo tolo, justiça feita. Minha caneta conectada à sua cabeça. Da resistência te traz de volta pra vida. Meu choque reanime plena parada cardíaca. Fortifica mais que sais minerais. Escutais, cê é louco, ficarás um pouco mais. E nunca mais acaco prejuízo. Chega de pagar pelo horário gratuito. Dê ouvidos e verás o resultado. Chocado, hip hop hipnotizado. Ficará sem estado de choque, sobrecarga é forte. Se for pra chocar, que choque. Ficará sem estado de choque, sobrecarga é forte. La.